Apenas o começo, eu vou avante, não me perco. Duvidou, não tem mais jeito, tu vai engolir a seco. Toma. Tem quem não cala, só fala e nunca cala. Cada rima é munição, então nego leva a bala. Click, clack, roll, explodiu, não aguentou. Só corrente era fraca, seu elo arrebentou. Falador que vai, falador que vem. Falador não falta, sempre é o que tem. Mas não tem conteúdo, eu vou com tudo protegido. Quem fala das minhas costas, na minha frente tá perdido. Bolado e zoado, derrotado, argumento. Otário, não avança, não alcança o meu talento. O tempo vai dizer que não é um homem de verdade. Eu pus minha cara pra bater, bate aí quem tem coragem. No ataque, devastando, não parando de lutar. A luz que vem do peito não tem jeito de apagar. Eu vou batalhar, vou vencer. Eu sou pelo rap até morrer. Não vou escutar quem não correr. Engole bem a seco do que não tem proceder. Eu vou batalhar, vou vencer. Eu sou pelo rap até morrer. Não vou escutar quem não correr. Engole bem a seco do que não tem proceder. Pela net ou onde for, a invasão tá começando. Pode botar fé, na tua casa eu tô chegando. Vamos derrubando tudo que nos impedir. No comando avançando, a bomba vamos explodir. Falando o que quiser, teu conceito não me afunda. Enquanto eu mexo no meu verso, tua mina mexe a bunda. Meu verso é baseado que te deixa bem bolado. Enlouquecido na batida, tu já tá mais que chapado. Calado na minha frente quando tu ouve o recado. Nego não sabe onde pisa, por isso vai ser pisado. O que já foi passado, no passado tá deixado. No esquema eu tô na cena com meu punho calejado. Eu tô firmado pra bater, filha da puta, fica tonto. Quem não corre de verdade não me aguenta no confronto. Mais um ponto pro gigante, eu tô pronto e vou avante. Você que duvidou, engole a seca e não se espante. Eu vou batalhar, vou vencer. Eu sou pelo rap até morrer. Não vou escutar quem não correr. Engole bem a seco do que não tem proceder. Eu vou batalhar, vou vencer. Eu sou pelo rap até morrer. Não vou escutar quem não correr. Engole bem a seco do que não tem proceder. Apenas o começo, nego vai ficar falando. Mas não tem jeito, ninguém me tira do plano de poder fazer o que eu sei fazer. Se o rap é minha vida, então eu vou viver. Apenas o começo, nego vai ficar falando. Mas não tem jeito, ninguém me tira do plano de poder fazer o que eu sei fazer. Se o rap é minha vida, então eu vou viver. Eu vou batalhar, vou vencer. Eu sou pelo rap até morrer. Não vou escutar quem não correr. Engole bem a seco do que não tem proceder. Eu vou batalhar, vou vencer. Eu sou pelo rap até morrer. Não vou escutar quem não correr. Engole bem a seco do que não tem proceder.